que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O céu, a lua e o mar, mensagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Suas brincadeiras são entardecer. E a dor é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Diz você, a razão da minha felicidade. Não vai. Quero presentear com flores e Iemanjá. Ele é um paraíso pra gente. Tá lindo, vai. O sol, a lua toca, melodias pra gente dançar. Bora, passou. Canta aí, quero ouvir. Nossas brincadeiras ao entardecer. E a dor é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Solta a voz, gente. Você é a razão da minha felicidade. Anderson Felipe.